Start now, Lip Jerk. E aí, pessoal, tá começando o quarto Game Track aqui no MeluX. Congratulations. E hoje eu tô com dois convidados aqui, um que já participou, que é o Ridan. E aí, pessoal, de boa. E um novo aqui na área. Eu, e aí, pessoal, sou o Rada. Então, hoje a gente vai fazer uma playlist de 5 músicas, uma playlist bem show de bola. E antes de mais nada, vamos para a leitura de comentários e recados. Estamos aqui na leitura de e-mails do Game Track, respectivo ao terceiro episódio que teve na semana passada com a participação do Gnu, do Luke e do Pen. Eu estou aqui com o Loki. Daí, galera, beleza? E aí, tudo bem? Então, primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal aí que está acessando o blog. Provavelmente eles estão indicando para outras pessoas, porque o nosso número de acesso, ele tem aumentado até que relativamente bem. Na primeira semana a gente teve, acho que no máximo 5 visitas, mas agora a gente está com um número maior de 200. Para mim já é um grande número. Isso aí, a previsão é que tenha muitos e muitos mais. Aproveitando que a gente está falando do pessoal acessando o blog, a gente pede para que o pessoal confira as matérias no blog. Além do podcast que a gente tem as matérias aí, até a leitura desse e-mail, né? Foi a matéria dos vídeos aí da gameplay do Marvel vs Capcom 3. Tá bem bacana. Muito massa. Tem até a Felícia para quem gostava de Marvel vs Capcom. E aproveitando aí, pro pessoal que gosta de Twitter e tem Twitter aí, falou que vai passar o Twitter do MeluX. @MeiaLuaX. Isso. Também é falar da importância dos comentários, que a gente pede que o pessoal comente pra que a gente saiba se a gente tá fazendo uma coisa legal ou ruim, porque a gente se baseia na opinião de vocês. Não adianta a gente pensar que tá tudo bom e a galera não falar, putz, tá uma merda. Aí é foda. Então vamos para a leitura dos comentários. Novamente a gente não teve e-mails, né? O pessoal ainda tá tímido aí para mandar e-mail pra gente, mas a gente teve dois comentários. Loki, primeiro comentário aí. Então, o primeiro comentário foi da Gisele Adami, do Brias Nerds, né? Ela diz o seguinte: opa, uma ótima playlist. Kingdom Hearts é um dos jogos de PS2 que eu mais adoro. O tema é super bem escolhido. Agora Get Low é muito yo, que gruda na cabeça. Vou ficar com Get Low and Low and Low. Agora era. Parabéns, meninos, e obrigado pelo jabo. Sucesso. Todo mundo meio que criticou um pouco desse negócio do hip hop aí, cara. Mas, bom, a música é legal, a música é legal pra quem jogar. Cara, a música, assim, muita gente aí curte, cara. Até o mesmo Gnu, ele curte um estilo bem louco lá. É nerdcore, que é um hip hop pra nerd. Eu nunca vi isso. Eu já ouvi falar já, cara. É tipo hip hop com letras sobre Magic e The Gator e etc. Nossa, isso me lembra aqueles vídeos dos caras do Mega 64. Então, vou emendar aqui, vou ler o segundo e último comentário relativo ao terceiro episódio do Game Track, né? É da Champs. Primeira vez que ela tá comentando aqui, ela também é lá do site guriasnerds.com. Ela diz assim: já adorava essa música, mas não por ser do game. Ela tá falando em relação à música da Utada Hikaru, que foi a música que o Luke escolheu, né? Fã de Utada Hikaru. O que dizer, né? Já adorava essa música, mas não por ser do game. Aquela que nunca teve videogame. PS, isso é verdade. Músicas de Need for Speed é tensa, hip hop não rola. Mas aí mais uma pessoa criticando o hip hop, né? E ela coloca no final: parabéns, boys. Então, obrigado aí pela Champs comentar aí. Acho legal a participação do pessoal aí do Green Nerds. Loki, diga. Obrigado pela presença aí na leitura de e-mails. Ah, que isso, quando precisar, pode chamar. Em breve a galera vai ouvir a participação do Loki aí nos próximos Game Track. E vamos voltar ao quarto episódio. Até mais. Falou, galera, até o próximo Game Track. Voltando da leitura de recados e comentários, né? Então vamos dar início na nossa playlist. Hoje a playlist vai ser, como eu já disse antes, de 5 músicas. Opa, então, vamos começar. Bom, minha primeira música vai ser da série Final Fantasy de volta. Eu vou pegar a música de abertura do série Final Fantasy X, que na minha opinião, até, inclusive, não só na minha, na opinião da Squaresoft, é a melhor trilha sonora de todo Final Fantasy. E essa seja música... lá qual for o critério, né, deles? É, tipo, eles julgam a trilha do Final Fantasy X a melhor, e o melhor jogo Final Fantasy VII. Eles falaram em uma entrevista que se colocasse a trilha do 10 no Final Fantasy VII, não ia ter nada de superar. Tipo, eu discordo da opinião do Final Fantasy VII, mas tudo bem. Mais uma vez, o Nobu Uematsu, ele foi escolhido pra fazer a trilha sonora, que ele fez quase todos os Final Fantasy, e o nome da música é Tuzanarkand, é a abertura do Final Fantasy X. Toca aí. Então, o Nobu Uematsu, ele é o produtor tipo, de 1980 a 2004, ele é o produtor oficial da Square. Daí ele fez trilha de quase todos os Final Fantasy. Ele só, o único Final Fantasy que ele não fez foi o 12, que pra mim não é Final Fantasy, que lá não pode ser julgado. Eu odeio esse jogo. Você tá cutucando a ferida de um monte de fanboy aí, cara. É a minha opinião. Tá. Beleza. É a minha opinião. E ele também fez a trilha de Chrono Trigger, que já foi considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos. E eu concordo com isso, é um dos melhores. Pra mim, é tipo, a história é muito boa. A trilha sonora de quase todos os jogos que ele trabalha é instrumental. Ele coloca uma ou duas músicas cantadas, como a por exemplo, a do Final Fantasy VII, e ele pegou o Hanistendo pra fazer Outer World do Final Fantasy X. E atualmente ele tá trabalhando em alguns jogos aí da franquia da Nintendo, né? Vale lembrar que o Pain, no episódio passado, ele falou a respeito de uma música do Super Smash Bros. Que o Nobu Uematsu também ajudou a compor, né? Bom, a minha primeira música é do Tony Hawk's Pro Skater 2, a música do Bad Religion, a música You. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Neversoft e foi publicado pela Activision em 2000. O jogo foi primeiramente lançado para PlayStation, só que depois ele foi lançado para Nintendo 64, Dreamcast e Game Boy Color. PC teve, só que foi só depois. Aí teve uma versão para Game Boy Advance, que foi muito elogiada por dar a impressão de um jogo em 3D. E esse jogo foi o primeiro jogo, foi eleito de jogo 3D e um portátil. Bom, então toca aí a música aí do Bad Religion. Aí outras músicas também que a banda fez pra jogos foi pro outro Tony Hawk, foi Tony Hawk Underground, e foi a música Big Bang. Bom, aproveitando aí a segunda música, né, vou falar a respeito da minha música, que é a música de um jogo que eu comecei a jogar em FPS, e ele é um tema militar mais famoso do mundo, né, tema musical, porque além do ritmo e a composição, faz dessa música ser uma das mais importantes em todo mundo dos games. Tem um ritmo bélico, cara, é muito animal. Essa música foi composta por Joel Eriksson, David Taroff, Frederick Anglet. Essa música definiu, tipo, muita coisa. E eu tô falando da música do tema do Battlefield de 1942, que é a música do menu. Cara, Battlefield de 1942 é foda. Foi um dos, tipo, eu joguei poucos FPS, assim, tipo, todo mundo jogar, assim. Então, Battlefield 1942 foi um dos primeiros jogos, assim, de FPS, tirando os mais modinhos, tipo CS, o Real Tournament. E, realmente, tipo, essa música é muito marcante, assim, tem gente que abriu o jogo só pra escutar ela. E, como o Zabuza falou, é animal pra caralho. Então, toca aí! We'll be right back. esse Joel Erickson, ele tá compondo as músicas dos jogos mais recentes, que nem o Bad Company 1 e 2. Ele tá participando aí da composição das músicas. Eu não sei se ele participou das músicas do Vietnã, porque o Vietnã usaram uma temática de música um pouquinho diferente lá, pra lembrar a época mesmo. A minha segunda música é do Super Street Fighter 4. É um jogo que eu tô com muito afim de comprar uma plataforma só pra jogar ele. Eu curto demais Street Fighter. Tipo, eu peguei também pra variar, porque eu tava pegando esses alfones de RPG, né? Uhum. E a música, tipo, não vou pegar a música do game, que todo mundo já escutou, não tem como, combina com tudo. Eu vou pegar a música do meu personagem favorito, que é do Velho. Toca aí. Essa música aí do Vega ganhou um destaque ali porque ela puxa... Ele é espanhol, daí tipo, puxa bem pro país dele. Isso, puxa bem pro país, né, pro tema do país assim. E a música, ela pode ver que ela traz vários sons de instrumentos espanhol mesmo ali. Normalmente, assim, quando você vai jogar, por exemplo, contra a Chun-Li, a música que toca, ela tá mais pro local, não pra ela, né? Mas no caso ali do Vega, cara, quando você joga contra ele, a música, ele representa tanto o estádio, né, quanto o personagem, cara. É muito boa. Eu adorei quando foi anunciado que as músicas do Super Street Fighter 4 seriam remakes das antigas, meu. Remixadas as músicas, ficou muito bom. Bom, gente, a minha segunda música e a última música do cast vai ser a música Paranoid do Black Sabbath, que foi usada no jogo Rock'n'Roll Racing, que foi lançado em 1993 para Super Nintendo e 1994 para Mega Drive. Esse jogo foi desenvolvido pela Blizzard e foi publicado pela Interplay. Uma curiosidade desse jogo é que a versão para Mega Drive tem uma música adicional no jogo, que é a música Radar Love, do Gold Earring. Sobre a banda Black Sabbath, elas também fizeram músicas para outros jogos, que eu diria que é um dos jogos mais modinhos da atualidade, que é o Guitar Hero. Eles fizeram a música para o Guitar Hero 1, que é Iron Man, para o Guitar Hero 2, que é War Pig, e para o Guitar Hero 3, a própria música Paranoid usada no Rock Roll Race. Meu, eu não gosto de jogo de corrida, mas eu adoro Rock and Roll Racing mais por causa das músicas. Bem por isso, porque para muitas pessoas o Rock and Roll Racing é jogo de corrida. Mas pra quem, tipo, realmente jogou, quem gosta do jogo sabe que é mais um jogo pra, tipo, de guerra de carros, assim, cheio de armas, uhum. E vários personagens diferentes. O meu preferido, por exemplo, é o Viking, que é do jogo The Lost Viking. Então, toca aí! Bom, pessoal, então vamos finalizar o quarto Game Track. Novamente, obrigado por vocês terem escutado até aqui. Qualquer erro nosso... É do Shoryuken no pescoço aqui. Shoryuken no pescoço, Hadouken na bunda, todas as coisas assim, cara. Pode mandar, tem comentário, tem um e-mail que é o grupoxblade@gmail.com. Você pode deixar um comentário no post do episódio. Então, quero agradecer a participação do Rada e do Rafael novamente, né? O Rada pela primeira vez. Valeu, galera, por estar escutando a gente hoje. E é isso. Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Valeu mesmo. Comenta. Então, pessoal, muito obrigado. Se possível, divulguem o cast, né? Se vocês curtirem. E até o próximo cast. Falou. Falou. mano, não dá nada, a edição tá pra aí, cara. De boa, de boa. Então, ó, tenta chamar a música, então, aproveitando o ritmo aí, então vamos tocar a música aí. Tipo, dá pra fazer isso depois, se você quiser acrescentar uma coisa agora. Ah, beleza, vai, vai isso então. Então fala aí. Fala o quê? Você pede pra tocar. Ei, você lembra que a galera, tipo, normalmente no cast fala assim, ah, então toca aí essa música, por exemplo, você tem que falar dessa maneira. Só, beleza.